Bom dia, queridos. Que alegria a gente poder estar aqui juntos mais uma vez. Considero que nós somos pessoas já numa grande vantagem, nós todos aqui e os que estão vindo para cá, porque quem escolhe num sábado de manhã vir assentar para escutar de um tema como esse é quem está querendo demais. Crescer, aprender e gerar vida, né? E uma das coisas mais preciosas que a gente tem é esse entendimento que a gente só gera vida na vida. Nada morto produz vida. Vida é movimento. E só o fato da gente ter se movimentado, se programado para estar aqui, é algo de gigantesco valor. Então, eu quero dizer que esse tempo que nós temos aqui hoje, eu entendo que vai ser como se fosse uma jornada, tá? Vamos fazer uma jornada aqui. E é muito bom estarmos juntos nessa companhia e que seja o mais proveitoso possível. No primeiro encontro que a gente teve, a gente falou sobre sexualidade e afetividade. É possível ensinar? Quem teve aqui no primeiro encontro? Só para eu poder ter uma ideia. Ótimo. Esse tema, ele é totalmente interligado no primeiro tema. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas é completamente ligado. A gente tem que estar com a nossa afetividade muito afinada com a nossa família para topar um tema desse. Né? Então, o movimento dentro de casa, a gente vai ver isso, né? Nas nossas relações, passa profundamente pelas relações familiares e pelo afeto. Né? E isso também se desemboca na sexualidade. Hoje o nosso tema é limites, os meus, os seus e os nossos. E eu gostei muito, assim, depois que a gente falou dessa temática, né, Dani? Porque realmente começa com os meus, né? Nós estamos no mesmo barco. É impressionante como, quando a gente topa ter filhos, o quanto que a gente não sabe que vai ser desafiador. Se a gente tivesse ideia, eu acho, assim, da realidade do desafio de criar e educar uma criança no caminho que a gente quer que ele ande lá quando ele for adulto, eu acho que a gente ia pensar umas 10 vezes, será que está na hora, será que eu dou conta? Mas ainda bem que a gente não tem essa noção, porque aí a gente topa, né? E aí a gente se vira, e a gente se ajuda, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Quando a gente fala de limites, essa palavra ela vem do latim, limes, que significa, eu estou lendo ali, tá, gente? Então, eu estou olhando ali para cima, esse olhar aí, vocês, não é um olhar perdido, não. Não é para o infinito ausente, não. Tá? É para ali, para facilitar, para não ficar virando toda hora. É um caminho entre dois campos, uma fronteira, um sulco. Você já pensou se a sua terra fosse invadida? Como essa árvore que caiu na rua ali invadiu o território da rua? Qual que é a sensação de invasão, né? De ultrapassar, de alguém ultrapassar o seu limite, o seu perímetro, a sua fronteira? Como é que você fica? Isso acontece tanto no nosso dia a dia, né? As nossas relações de trabalho, de família, estão tão tensas, às vezes, que a gente se pega ou invadindo o campo de alguém ou sendo invadido. E eu coloquei aí umas silhuetas pensando muito no contorno. E aí nós vamos voltar para a família agora. Qual o contorno que você acha que o seu filho percebe de você? Como que o seu filho te percebe no tempo que você está com ele? Porque o tempo que você está fora, né, às vezes a gente se depara com situações refletindo aqui, né, dentro da gente ou com outras pessoas, de um profissional excelente, de sucesso no mercado de trabalho ou onde ele está atuando. Quando ele entra dentro de casa, é diferente. E a melhor pessoa para dizer qual é o contorno que essa pessoa que nós temos dentro de casa são os nossos filhos. Quando a gente pensa sobre isso, isso aí já dá, gente, uma feijoada, viu? Há que se ter tempo para digerir. Às vezes a gente acha que a gente está bacana. Vai sondar com seus filhos. Para você ter um pé de realidade, às vezes, difícil. E a gente vê, assim, onde que eu preciso me reposicionar com. Eu não sei se vocês sabem. Por que que não vai? Vocês já ouviram falar de como era o futebol antes dessa era que a gente conhece? Cadê? Júlio, vem aqui, o que é que está acontecendo? Não está passando? Eu não sabia, ano passado, em meados... No ano passado, não sei a data certa, não. O Google tem aqueles doodles, né? Aquela figurinha que fica assim, na página inicial, que sempre está homenageando alguém. E uma figura me chamou a atenção e eu fui conhecer o que era. E descobri que o futebol, ele era um esporte ultra-violento. Até 1863. Era um esporte que tinha os times, como a gente conhece, tinha a bola, tinha os gols, porém, o negócio era tão tenso, que quando eles se reuniam para jogar, sangue não era surpresa quando acontecia, e era assim, frequente. E uma pessoa chamada, pode passar aí para mim? Vamos fazer assim, Júlio? Eu te peço aí, você passa. Que eu coloquei uma figura ali, a próxima, isso. Dá para ver aí, gente? Tem um sujeito ali no chão. Parece que estão os dois times inteiros ali, né? Tumulto, parece um pouco quando quem está começando a aprender a jogar, se a gente vai numa escolinha de meninos de 4 anos, a cena não é muito diferente, não. A bola vai indo todo mundo atrás, né? Só que eram adultos e queriam ganhar a todo custo. E aí vocês estão vendo lá em cima, tem um sujeito ali olhando. Esse homem, ele era formado em direito, chama Ebenezer Cobb Morley. Estou brasileirando o nome dele, tá? E ele gostava demais de futebol. Só que observando o futebol, ele falou, gente, isso não está dando certo, não. O jogo não acontece, fica o tempo todo parado, perigoso. Pode passar. E aí, depois dessa primeira observação, ele, como bom advogado, né, conhecedor de leis e regras, ele sentou para fazer um tratado de futebol. Pode passar. Isso, em 1863, ele apresentou 13 regras numa reunião com uma associação, na verdade, ainda não era associação de futebol. Se tornou, logo em seguida, uma associação de futebol, a primeira associação de futebol da Inglaterra. E nessas regras, uma das coisas que tinha lá, e é legal depois, se vocês quiserem procurar, nessas 13 regras tinha o que a gente vê hoje, como que o começa o jogo, aí ele está vendo, aí são as, isso está no museu lá do futebol, lá na Inglaterra, pode passar. Uma das regras proibia chutar outros jogadores. Outra dizia, nenhum jogador deve usar pregos projetados, placas de ferro ou gutta-percha, forma dura de látex, nas solas ou nos calcanhares de seus sapatos. Uma singeleza, né? Tipo, deu para entender a gravidade da coisa, né? Que bom que esse homem parou. Está vendo ali no cantinho um ser sentado numa cadeira, debruçado, numa prancheta e escrevendo? Primeiro ele observou, pensou, falou, gente, esse negócio tem futuro, mas do jeito que está, morre todo mundo antes do futuro chegar, né? Sentou e foi refletir a respeito e entender algumas maneiras que funcionaria para todo mundo. Gente, isso foi um marco tão grande que, se você for lá pesquisar, essas duas aí, a segunda não é tão presente hoje, né? Hoje a gente vê isso muito mais na química, que às vezes os jogadores tomam, né, para potencializar as possibilidades de desempenho. Mas, acima de tudo, as regras que ele fez são as regras que definem hoje o futebol, que, para o Brasil, né, para assistir uma partida de Copa do Mundo, para tudo, né? Se esse camarada não tivesse parado para pensar a respeito, provavelmente já teria sido banido, né, o futebol da maneira que era. Pode passar. Olha só. Antes era daquele jeito ali. Deixa eu ver. Ó. Uma confusão absurda. O goleiro, ele tinha... Ali ele está até assoviando, né? Era tão confuso que a bola nem vinha. Agora não, ó, cada um na sua posição, dando trabalho para o goleiro, flui. Ele deu contorno para o jogo. Ele deu contorno para cada jogador. Ele deu contorno para cada função. Ele deu contorno para o técnico, né? E hoje, se a gente for ver uma foto daquelas oficiais de seleção, nós temos 23 jogadores e 11 profissionais técnicos cuidando desses jogadores. Porém, se o jogo não dá certo, quem que vai embora? O técnico. E dentro de casa, quem que é o técnico? Dá para demitir a gente? Né? Esse cargo é um cargo entregue com uma validade de uns 70 anos, mais ou menos, que não dá para declinar dele. E quando a gente declina dele, a conta chega. Né? Vamos ver, aí deu certo. Para isso, gente, a gente tem que estar com uma intenção muito potente para refletir a respeito, para se autoavaliar, para encarnar uma autoobservação. Né? Qual que é a minha intenção enquanto pai, enquanto mãe? Qual que é o meu limite? O que que eu estou dando conta, o que que eu não estou dando conta? O limite, quando a gente fala essa palavra, é importante a gente contextualizar que ele tem alguns significados. Esse de fronteira, né, de limite entre eu e você, tem o limite de segurança. Até aqui eu posso ir. Se eu tiver num desfiladeiro, né, e a dois passos de mim for um Grand Canyon da vida, se você ultrapassar aquela bordinha, já era, acabou. E tem o limite de superação. O que que eu não dou conta e que eu preciso de dar conta? E o desafio, né, a gente colocou a supermissão de educar os nossos filhos, passa por esses três limites. Essas três maneiras de entender o limite. Então, como pais, aquele contorno que a gente falou da gente, qual contorno que meu filho me vê, qual contorno que eu quero ter, eu também preciso de pensar qual contorno que eu quero que meu filho tenha quando ele for adulto. Como que eu quero que meu filho se relacione? Como que eu quero que meu filho interaja com as pessoas? Como que eu quero que meu filho trabalhe? Essa pergunta, gente, ela define o alvo. Ela define o caminho. Como? Pensa numa criança que o pai, ele, vamos imaginar que ele viaja com certa frequência, tem um filho aí de uns 6 anos de idade, que acha que é o dono do mundo nessa idade, né? Na verdade, ele tem certeza. A gente que precisa contar para ele que não é bem assim, né? E aí o pai está saindo de viagem e fala com o filho assim, filhão, você é o dono da casa agora, você que manda aí. Cuida da sua mamãe, cuida de tudo. Você é o homem da casa. E vai embora. O menino, ele media mais ou menos, nessa hora, 1 metro e... Deixa eu pensar aqui, vocês... 1 metro e 10? Por aí? Eu estou pensando na minha altura aqui. Cresceu 15 centímetros imediatamente, no mínimo. Dependendo do momento, ele fica maior que a mãe que ficou em casa. Por que que eu estou falando isso quando eu falo de projeção? Porque esse menino vai crescer com esse entendimento. Quando eu era criança, eu mandava na casa. Imagina essa pessoa pequena, com seus 6 anos de idade, com 30 anos de idade, no ambiente de trabalho. Como, vamos pensar primeiro como empregado. Né? Qual que é a possibilidade dele respeitar o chefe dele quando a opinião não bater? Dá para fazer uma projeção aí? Como que vai ser quando ele estiver sentado com um cliente, se ele não for empregado, se ele for autônomo, se ele for o patrão, quando ele for sentar numa mesa para assinar um contrato gigantesco e, de certa maneira, ele tiver uma postura arrogante com o cliente dele? Qual que é a chance dele assinar esse contrato? Nós estamos falando de algo assim tão potente que nós estamos plantando semente é hoje. A terra fértil é agora, enquanto os nossos filhos estão com a gente. Tem uma idade que a terra é muito fértil, né, que aí é até os 6, 7 anos. Depois a gente vai perdendo um pouquinho aí de possibilidade. Mas, enquanto os nossos filhos estão debaixo da nossa tutela, vamos chamar assim, é tempo. Depois ele vai ter que aprender com a dureza da vida, né? E às vezes a gente fica muito preso nisso. Tadinho. Ah, não, deixa. Está sofrendo. Nós vamos falar disso. Então, a nossa intenção tem que estar ligada nisso lá na frente. Meu filho está vivendo hoje comigo na idade que ele está, mas o que que eu quero que ele viva no futuro? O que você está fazendo hoje? Ajuda, ou então, porque é isso, gente, a gente está falando de transmissão, né? Dá para ler ali, ó. Está parecendo com os jogadores de futebol lá, antes daquelas regras. Um está assim, ó, paz, irmão. Aí o outro responde, paz, querido. Vamos pensar que isso é o dia a dia de uma família. Qual das informações que o filho está recebendo ali? A que está sendo falada ou o que ele está vendo? Qual informação que fica para a gente na hora que a gente olha para essa cena? Né? O primeiro que descuidar ali já era. Passou um pernilongo e ficou com medo da dengue, morreu. Ou com uma adaga, né, que é aquilo. Ou com aquele negócio lá que eu lembro do... Ah, esqueci o nome do que é personagem, gente. Lava, que chama? Ah, é isso aí. Tacap, Capitão Caverna, e seu filho Caverninha. Só que o dele não tinha estande de prego, não, de ponta. Né? Na transmissão, no dia a dia, é que a gente vai semear o que a gente projetou ou o que a gente esqueceu de prestar atenção de projeção, mas lá na frente a gente vai entender o que que o dia a dia formou de caminho. E ter a intenção guiada para prestar atenção. Se a gente não tem uma intenção guiada para prestar atenção nos nossos filhos, a gente perde o rumo. A gente, às vezes, está com uma criança bebezinha, achando que ele já está dando conta de entender que está na hora de fazer silêncio, que o vizinho quer dormir. E aí a gente briga com o neném porque ele está chorando muito. Ele não vai entender. Né? Ou então a gente está com um menino aqui, vamos pegar esse aqui, ó, de, vamos pôr 11, 12 anos, achando que ele tem 4. Não prestamos atenção no meu filho hoje. Se a gente acordar todos os dias, isso é muito difícil, tá, gente? Eu estou propondo, mas eu sei que é muito difícil. Mas se a gente der conta de um pedacinho dessa missão, acordar todos os dias com a pergunta, quem é meu filho hoje? O que que ele dá conta hoje? O que que ele está me mostrando que ele precisa de mim hoje? Se a gente conseguir ter esse nível de atenção, de intenção, a chance da gente errar a rota que a gente projetou é menor, diminui consideravelmente. Mas se a minha cabeça está no meu trabalho, está na minha, em mim, no que eu preciso, a chance de eu errar a rota vai ser muito grande. Mas é muito grande. O que a gente recebe, quem é profissional da psicologia que sabe, ou profissional de saúde, ou, na verdade, quem é gente, sabe o quão difícil tem sido para as famílias, em determinado momento da vida dos filhos, darem conta da demanda que os filhos estão apresentando. Situações seríssimas. Nós estamos vivendo um tempo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem índices altíssimos e crescentes de automutilação, suicídio, entre os pequenos, entre os adolescentes. Onde que nós estamos? Esses dias eu recebi um vídeo de um adolescente na sala de aula sendo atacado verbalmente. Eu nem escutei, não, porque eu me privo de algumas informações nesse caso. O visual já era suficiente. Ele estava sendo ostensivamente diminuído, desprezado e ridicularizado pelos colegas. E na hora que eu vi aquilo, a pergunta que surgiu, assim, gritando dentro de mim, é: onde que estão os adultos desse lugar? Era numa sala de aula, era numa escola. Onde que nós estamos enquanto adultos? Sabe? E os nossos filhos estão com a gente. Então, a gente precisa muito, muito alimentar, nutrir a nossa intenção nesses três aspectos para a gente dar conta de ver para que lado que nós vamos. Como é que a gente... Toda vez que a gente vai para um lugar que a gente não conhece, hoje, mais do que nunca, a gente coloca o Waze, né, o Google Maps para... Se você erra uma entrada, daí a pouco, o que ele fala? Não vou te olhar, não. Recalculando rota. Ele tem a intenção daquele programa é esse usuário não pode perder a rota para o destino dele. Então, ele está ali atento. Com todos os circuitos lá, eu não sei dessa área de TI, não entendo muito, não. Mas ele está super atento. Tecnologicamente programado para estar atento para a rota. E não é só para a rota, é para o destino. Né? A intenção desses dispositivos é essa. Senão, a gente para de usar, não é? Se o sinal está fraco, a gente muda. Ele não fica ali correndo o risco de pegar um caminho perigoso. Por que que a gente faz isso dentro de casa? Por quê? Então, como você consegue nutrir hoje a sua intenção de ser um GPS para o seu filho, respeitando a idade dele? Porque esse GPS, nós vamos falar disso daqui a pouco, ele não precisa de funcionar o tempo todo da vida da criança, né, do adolescente. Olha lá, quem já viajou de avião já ouviu isso. Ó: senhores passageiros, queiram ocupar os seus lugares e tenhamos todos uma boa viagem, né? Dá para ver ali que cada um está no seu lugar. Se a gente pega um passageiro de trás e coloca no volante, vamos pegar aquele menino que está ali mais distraído, né, no celular, e coloca ele aqui. O que que pode acontecer? Né, a gente já vai dar ruim, né? Provavelmente ali ele está com um cara que tem uns 16 anos, talvez, por aí. né? Não tem carteira, com certeza, aqui no Brasil. Mas a gente faz isso também. A gente faz. Aí, gente, lembra daquele contorno? Esse contorno que a gente tem, ele pode estar altamente impactado e influenciado com a nossa relação com os nossos pais. Às vezes, isso a gente faz tanto com os nossos filhos quanto com os nossos pais. Às vezes, os meus pais, eles tiveram alguma encrenca na vida deles e um deu uma abdicada do cargo. É comum um filho ocupar esse cargo. É muito comum um filho se tornar um aliado do pai ou da mãe para gerir a casa. Às vezes, a mãe já entrega para uma filha a função de materna. E filho fica assim, igual cachorrinho na beira de uma mesa de almoço, sabe? Doido para corresponder à expectativa do pai e da mãe. Então, na hora que a gente abre a guarda um pouquinho, puf, te trocou de lugar, inverteu. Às vezes, a gente tá fora de posição no nosso lugar de filhos com os nossos pais. A gente está encrencado lá ainda. Enquanto a gente estiver encrencado com os nossos pais, embolado com os nossos pais, a gente não está livre para ser pai ou mãe. É como se a gente ainda tivesse que ser filho. Entendeu? Isso é muito complexo, profundo, mas é um tema ultra importante da gente prestar atenção. Porque, às vezes, a gente não entende por que a gente está vivendo a confusão que a gente está vivendo na nossa casa, justamente porque a gente não olha para trás, sabe? Para um andar superior. Olha só, isso a gente percebe na interação. É na interação que podemos identificar o lugar de cada membro da família. Não adianta a gente ter lá aquele documento do cartório dizendo quem é o pai e quem é a mãe da criança. Aquele documento, ele é importante burocraticamente, mas na prática, às vezes, ele não tem valor nenhum, porque a gente não está funcionando como pai e como mãe. Às vezes, o filho que nasceu já é a mãe, já é o pai. Às vezes, a avó é o pai ou é a mãe. Nós somos tão bons para arrumar encrenca. Nós somos impressionantemente capazes de embolar as coisas. E a gente só observa isso na interação. Essa é uma pergunta boa de se levar para você e eu também. Você é a pessoa que está ocupando o seu lugar? Pensa lá no jogo de futebol. Se um jogador resolve ser capitão sem ter abraçadeira, ele vai tumultuar o jogo. Provavelmente o técnico vai mandar ele sair, enquanto ele não ocupar o lugar dele. Isso a gente pode falar de qualquer posição dentro de uma análise tática aí do jogo, né? E no jogo de dentro de casa? Você sabe qual é a sua função para você ocupar? Qual é o seu lugar? E na família, gente, não existe lugar vazio. Não existe. A gente está aqui com muitos lugares vazios, infelizmente. Mas na família isso é impossível de acontecer. Se alguém sai da função, da ocupação da função, outro membro da família vai lá e ocupa o lugar, não importa a idade dele. Pluft, ele troca, inverte. Acontece isso aqui, ó. Os pais normalmente estão aqui, os filhos aqui. Inverte. Troca. A conta é alta. Por isso que a gente pode ficar com essa pergunta sem responder de imediato. Observa, se observe. Eu sou a pessoa que estou ocupando o meu lugar ou eu estou ocupando o lugar de outra pessoa? Estou fazendo outra função dentro dessa família. Pode ser aqui, entre os cônjuges, pode ser com os filhos ou pode ser com os pais. A gente tem um vasto cardápio aí de opções para a gente ocupar lugares que não são nossos. Mas o único lugar que a gente tem poder, poder, potência, possibilidade é quando a gente ocupa o nosso lugar. Às vezes, gente, tem um outro lugar que a gente acha que é mais importante. E aí a gente quer ficar mais importante. A gente ama ser importante. Mas nesse lugar de importância, a gente não tem poder nenhum. Potência, sabe? Força. Não tem, a gente fica fraco. A gente fica importante, mas a gente fica fraco. Porque essa missão não é minha. Eu estou roubando, usurpando a missão de outro, né? Então, vamos que vamos. Olha só. O que vocês estão vendo ali? Eu já coloquei o título, né? Para ajudar. É pergunta de prova com gabarito já. Qual que é a diferença dessas duas cenas? Na primeira cena, olha só. Nós temos uma galinha aqui atrás. Cadê os pintinhos? Tudo aqui, ó. Cada um olhando para um lugar, ó. Tá vendo? Dá para ver? Cada um está para um lado. E olha a outra. Ela está até mais empinada, tá vendo? O olhar dela está lá naquele alvozinho, naquela projeção. E os pintinhos lá vão indo atrás, olhando para o mesmo lugar. Olha que fantástico. A gente estava viajando uns tempos atrás, na Serra da Canastra, que é um lugar delicioso da gente ir pertinho aqui de BH, né? E uma senhora que é a mãe do dono de uma pousada lá, ela comandava a cozinha, o Júlio conheceu, né? E aí ele foi falar, eu lembro da sua comida. Era bom, aí falou o nome de um prato lá, que ele lembrava. E aí ela falou assim, ih, meu filho, nossa, agora está diferente demais da conta. Antes, a gente chegava, falava com as moças, elas faziam. Agora não, a gente tem que ficar lá o tempo todo. Vai em uma, vai em outra, você fala, elas não entendem, cada um quer fazer o que quer. Não é galinha? Não, os pintinhos não têm que correr atrás da galinha? Agora está tudo diferente. A galinha está correndo atrás dos pintinhos. Na hora que ela falou isso, gente, eu falei, uau, eu conheço essa história. Nós estamos fazendo isso mesmo. Nossos pintinhos estão cheios de vontade, nós estamos morrendo de dó deles serem frustrados. Aí, cada um quer ir para um lado, a gente está meio anestesiado aí na noção da nossa função, né? No entendimento, no comprometimento com a nossa função. Então, a gente vai, perdidinho. O que eu ouço de pai, de mãe, dizendo, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço com meu filho. Já fiz de tudo. Não sei o que eu faço, me ajuda, por favor. Esse ano ainda parece que deu uma virada, Esse ano está muito mais difícil. Impressionante. Nós estamos em dia 3 de maio. Nós já tivemos 4 meses aí extremamente desafiadores. Se a gente não prestar atenção urgente e ocupar o nosso lugar de autoridade, nós estamos complicados. Autoridade, gente, é quem autoriza progressivamente que o outro seja autor de si mesmo. Você está fazendo isso com seu filho? Você tem autorização para ser autor de você mesmo? Que aí entra naquela coisa que a gente falou da inversão, muitas vezes que acontece com os nossos pais, com a nossa história pessoal. Às vezes a gente não recebeu autorização para ser autor da nossa história. A gente está vivendo a história de outra pessoa, porque trocou o lugar. Então, eu estou tendo que levar adiante uma missão que não é minha, é de outra pessoa, é do meu pai, é da minha mãe, é da minha avó, é do meu avô. Normalmente, a gente faz encrenca nessa área familiar entre 3 e 4 gerações, que isso trunca. Então, eu estou falando isso para vocês terem aí um parâmetro de onde que a gente pode embolar a nossa história e não ter autorização para ser autor da nossa história. E uma notícia aqui. Acho que, basicamente, nós todos estamos podendo. É a partir de 30 anos, mais ou menos, que a gente consegue começar a avaliar isso e fazer algumas escolhas de tomada da autoria para nós. Antes disso, a gente ainda está, eu brinco assim para eu entender melhor, né? A rédea da nossa vida ainda não está 100% na nossa mão. Criança não tem rédea da vida dela na mão dela. Adolescente, embora tenha convicção, certeza, não tem a rédea da vida dele na mão dele 100%. Progressivamente, a gente vai entregando. Toma, agora você leva. Opa, peraí, agora sou eu. Sabe? Por isso que a atenção tem que estar o tempo todo ali, funcionando, na missão que a gente tem. Porém, se a gente não foi autorizado a ser autor, nós vamos conseguir autorizar nosso filho a ser autor da vida dele? É aí que a gente vai embolando a coisa. Mas a boa notícia é, a qualquer momento, antes tarde do que nunca, é possível reocupar o nosso lugar. Tomada da Bastilha. É possível a gente falar, opa, peraí. Eu tô repetindo uma história aqui no automático. Estou na inércia. Peraí. E a gente só consegue sair desses enroscos num profundo respeito, em honra aos nossos pais, gratidão e amor. Porque se a gente começar a brigar com isso, aí a gente fica mais preso do que nunca. Uma coisa gostosa para nós que somos pais, ou avós, ou bisavós, eu estou com minha avó aqui, que ela já é, nem sei, eu acho que ela é tataravó. Ah, tem, eu acho que está na quinta geração depois dela, é isso? A mais bonita do mundo. A força da vida é essa. Se essa pessoa não estivesse aqui, pelo menos 150 não tinha nascido depois dela. No mínimo, a nossa gratidão tem que ser pela vida que a gente recebeu dos nossos pais. E isso é o máximo, não é o mínimo, sabe? É a hora que a gente consegue falar, olhar para os nossos pais e dizer, eles fizeram o essencial, eles me permitiram estar vivo. E aí, quando eu tenho essa noção, eu não fico nem brigando com eles e nem venerando eles. Sabe? Porque às vezes foi excelente, foi tão excelente que eu fico assim, eu tenho que fazer tudo igualzinho eles fizeram. E aí eu não consigo ser autora da minha história e a coisa continua embolando. Cada um ocupando o seu lugar, não é assim, senhores passageiros, queiram ocupar os seus lugares e tenhamos todos uma boa viagem. Então vamos lá. E aí, quando a gente fala de respeito, entra uma coisa que está muito desconfortável de falar quando a gente está falando de família, que é a hierarquia. Nós estamos num tempo que a tônica é seja amigo do seu filho. Seu filho tem que te amar. Meu filho tem que me amar, eu preciso do amor dele. E, às vezes, aqui, cognitivamente, né, no nosso pensamento, a gente não concorda com isso. Mas lembra daquela parte ali da interação, da transmissão? Na prática, a gente acaba sendo guiado por isso aí. Se a gente lembrar do futebol, gente, não é super tranquilo ter a comissão técnica, o técnico, o capitão dentro do time, os jogadores, os reservas... Não é assim que é? Hierarquicamente, cada um no seu lugar, hierárquico. Um manda mais que o outro. Numa empresa não é assim? Quando eu estava na faculdade, eu resolvi fazer um trabalho, tinha um trabalho lá para fazer, e eu sempre admirei muito os... na época eu chamava de lixeiro, do caminhão de coleta. Eu olhava aquilo, eu era fascinada com aquele pessoal. E eu falei, eu vou lá na SLU, que eu quero conhecer esse negócio. Aí liguei lá. Falei, então, eu sou estudante de psicologia, tenho um trabalho para fazer, e eu queria muito conhecer o trabalho dos lixeiros. Aí eu já comecei a aprender de cara no telefone, né? A pessoa foi muito gentil e disse assim, não, vai ser ótimo, você é muito bem-vinda. É, a gente pode marcar e tal. E eu já vou já te dar uma informação importante. Os lixeiros que você está falando, eles são os coletores de lixo. E lixeiro mesmo somos todos nós que produzimos o lixo. Falei, uau! Isso tem uns 17 anos, 18 anos, quase 20 anos. Talvez seja a lição mais profunda que eu tive desse trabalho. Agradeço a Deus de ter feito esse trabalho. Mais legal ainda foi quando eu entrei, fui conhecer, eu fui lá fazer visita, perguntas, tererê, que eu não sabia. E eles, na verdade, eles são chamados de gari na época, tá? Não sei se hoje permanece. Gari 1. Tinha o gari 2 e o gari 3. Então, o coletor de lixo do caminhão era o gari 1. Esse era o cargo top da SLU. Por quê? Qualquer um podia correr atrás do caminhão? Tinha que ser saudável, forte, pique, de bem com a vida, senão ia xingar todo metro da cidade que ele andasse. Vocês já viram a alegria desse povo? Fala sério. Eles cantam. É uma algazarra tão gostosa. Eu acho aquilo fantástico. Gari 1, topo. Aquele gari 1, depois de um tempo de trabalho, depois de anos de trabalho, ele já não conseguia mais ter o mesmo desempenho físico. Então, ele tinha que ir para outro lugar. Isso em qualquer ambiente de pessoas é hierárquico. É desse jeito. Tem cargos que a gente almeja. A gente precisa de ter desejo de chegar lá. Não é à toa que os nossos filhos estão se suicidando. Eles já estão tão saciados de tudo que eles querem que eles não têm espaço para desejar nada. Perde o sentido da vida. Eu já tenho tudo, mas o mais importante eu não tenho, que é um sentido. Para que lado que eu vou? Na hora que eu penso em querer, alguém já me entregou. Na hora que eu bato o pé que eu quero, quem devia falar, epa, baixa a bola. Já me entregou o cargo. Já me subiu de cargo. Sendo que eu não tenho condição para ocupar. Não aguenta não, gente. Não aguenta. E nós que estamos produzindo isso. Nós estamos roubando dos nossos filhos o sentido de vida. Que é desejo. A gente tem que estar orientado para a vida. E a hierarquia, ela proporciona isso. Ela conta assim, filho, você já cresceu demais. Você está dando conta de coisas que eu queria muito que você desse conta quando você era pequenininho, quando você era bebê. Mas você continua sendo filho. E eu continuo sendo seu pai, eu continuo sendo sua mãe. Muitas vezes a gente não tem essa figura do pai e da mãe, ou de um ou de outro. Isso fica mais difícil. E muitas vezes a criança vai precisar de crescer para ela conseguir ter a rédea da vida dela na mão dela para dar conta disso. Para falar, eu não tive a presença, mas eu tive o mais importante, que é a vida. Eles me deram a vida. Ele me deu a vida. Ela, não sei se vocês conhecem alguém que é filho já maior, né, de uma inseminação artificial de banco de esperma. Normalmente, são pessoas que falam, eu não tenho pai. Né? E cresce com essa essa informação potente até essa pessoa tem um pai. Não importa em que país ele mora, não importa se o pai está vivo, ele só existe porque um dia um homem resolveu entrar num banco de sêmen e fazer uma doação ali. Porque se essa decisão não tivesse sido tomada por esse homem, essa pessoa não ia existir. Ela tem um pai. A gente não pode abrir mão de quem a gente é. A gente só é por causa dessas duas pessoas. Sejam ela quem for, o que elas deram conta de fazer. E na hora que isso entra no lugar aqui dentro de mim, e eu fico em paz, e eu consigo honrar essas duas pessoas, eu estou livre para ocupar o meu lugar hierárquico de pai ou de mãe. Não dá para ser amigo de filho. Qualquer um pode ser amigo de filho, gente. Qualquer pessoa no mundo pode ser, mas só tem duas pessoas que pode ser, pai e mãe. Uma única pode ser pai, outra única pode ser mãe. Adoção é um presente de Deus na vida de quem não tem essas duas figuras biológicas. E muitas vezes é uma história doída. Mesmo assim, eu só tenho a vida por causa dessas duas pessoas. E eu, uma gratidão profunda por quem me adotou. Muitas vezes é truncada essa história, mas sempre que eu consigo olhar para isso com gratidão, em honra, o meu caminho abre. Sabe? Eu começo a conseguir ser autor da minha história. Eu não fico chorando as pitangas, como se diz, né? Reclamando, agarrado, embolado, eu sigo. E aí eu posso olhar para o meu filho, para a minha filha, e ser quem ele precisa. E aí a gente vem, a gente já falou isso, para a função. Olha que legal. Lembra da projeção? Então, primeira missão é para onde que eu quero que meu filho caminhe. Quem que eu quero que ele seja quanto adulto. E aí a minha função diária, a minha missão diária é diferenciar a necessidade da vontade. Por quê? Porque se eu sei aonde eu quero chegar com meu filho, vai ter hora que a minha vontade vai ser ir para o outro lado. Ai, estou cansada demais. Nossa, Deus, gente, eu tive um dia de trabalho tão difícil que eu não estou aguentando mais. Não, vai ver televisão, vai... Não, preciso tomar banho. Não, amanhã você toma. Tantas possibilidades, né? A gente abre mão. Aí, a gente fica na nossa vontade de descanso e os nossos filhos ficam na vontade de fazer o que eles querem. Mas qual é a necessidade que leva para aquele alvo? Muitas vezes eu fico com dúvida disso em situações com os meus filhos. Às vezes, eu olho para o Júlio, meu marido, Júlio olha para mim e fala, e agora, José? A que lado que nós vamos? Quando a gente tem um alvo, é a hora que a gente precisa projetar lá na frente. Falar, essa situação está me ajudando a levar meu filho para lá? Por mais que eu tenha todos os motivos do mundo para ir para o outro lado, né, qual é a necessidade minha enquanto pai, enquanto mãe, qual é a necessidade do meu filho? Olha, isso aparece de um jeito muito prático. Tem lá, vocês sabem o que é aquilo ali? Dá para ver? Vocês conseguem enxergar? O que tem ali dentro? Vou te contar uma história. Certa vez eu estava esperando minha filha, meus filhos nadarem, né? Eles estavam na natação e eu estava sentado do lado de outra mãe. Ela me contou um caso que ela viveu e ela falou assim, resolvi dar uma faxina no quarto do meu filho, no quarto de brinquedo. E aí eu resolvi setorizar, né? Colocar os brinquedos juntos. E eu comecei a pegar as bolinhas, e essa bolinha pula-pula, que é o que está ali dentro daquele pote, toda vez que eu vou na padaria com meu filho, ele dá um show lá por causa dessa bolinha, me faz passar tanta vergonha que eu acabo comprando para ele. Quase toda vez, é isso, eu acabo comprando para ele. Ô, gente, a gente fica com vergonha mesmo. A gente pede para ser abduzido naquela hora, vir uma nave extraterrestre, tirar a gente de lá daquela cena. Tudo que a gente não quer está no alvo do olhar dos outros, dizendo, nossa, que papelão. A gente não quer viver isso, não. Aí a gente cede para, muitas vezes, não é sempre, a gente cede para a vontade da criança e a nossa. Não estou com vontade de enfrentar essa batalha, deixa. E essa mãe, setorizando os brinquedos, foi guardando as bolinhas. Ai, gente. No final das contas, ela resolveu contar quantas bolinhas tinha. 60 bolinhas. Ela quase que podia arrumar o recipiente e vender as bolinhas, né? E ela fez a conta, né, de quanto custou aquelas bolinhas. E o pior, não é nem isso. O filho brincava com as bolinhas, gente. Tanto que estava cada uma enfiada num canto. Era só aquela hora. Era o canto da sereia, as bolinhas ali, chamando a criança. E o pior ainda, não sei se é pior, né? É que ele quer a bolinha verde com amarelo, sai a rosa com bolinha roxa. Ainda fica com raiva. E a gente com mais raiva ainda. Sumir com aquele negócio. Nessa simplicidade que a gente vai embolando a nossa função, a gente vai perdendo o nosso contorno de paz. A gente vai perdendo a nossa percepção do que, para que a gente está aqui com essa criança. Se a gente faz isso com bolinha pula-pula, com o que mais que a gente não faz? Gente, é tão legal. Ontem, anteontem, fui buscar meu filho na escola, então eu já estava dentro do carro, ele também, eu estava na vaga para sair, tinha duas crianças de uns 7 anos, berrando alguém que estava do outro lado da rua. E a gente sempre, né, menino gritando, a gente para tudo, fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? É uma situação de risco? É um limite de segurança que precisa ser cuidado aí? Quando eu olhei, eles estavam gritando a mãe de um deles, que estava lá do outro lado com outro filho. Imagino eu que ele estava indo para a casa desse outro colega. E aí, na hora que a mãe olhou, e aí eu vi que era a mãe, eu conhecia, né? Aí o coleguinha virou e falou para ela assim, se você não comprar doce para ele vai chorar. E o baleiro, de toda porta de escola tem um baleiro, não é? Essa pode não ter segurança, pode não ter psicólogo, como, né? Eu trabalho numa escola como psicóloga, pode não ter um monte de função, mas o baleiro está lá. Ele já é um patrimônio da escola, né? E quanto mais tempo ele tiver, mais vendas ele tem. E o baleiro de lá é muito legal, eu gosto mais dele. E aí, na hora que ele falou isso, né, para a mãe do colega, se você não comprar doce, ele vai chorar. O filho fez aquela cara assim, até puxou o olhinho para baixo, assim, de choro. A mãe do lado de lá falou, então chora. Ô, gente, eu estava com a mão no volante, eu só consegui liberar uma mão, dei um joia para ela, falei, isso aí, vamos. Se a gente conseguir fazer isso o tempo todo, nós estamos numa vantagem gigantesca enquanto pai e mãe. E a gente tem que apoiar uns. Na hora que você vê uma atuação dessa, apoia, gente. Todos juntos somos fortes. Quando a gente vê o contrário, às vezes fica mais difícil, constrangedor, né? Mas, no mínimo, serve para a gente se autoavaliar. Será que eu estou fazendo desse jeito? Como que eu estou fazendo? Porque a gente sabe onde o sapato aperta é na gente, né? Onde que dói é na gente. Se todos os dias eu acordar pensando, eu sou a pessoa que estou ocupando meu lugar? Porque sair do lugar, gente, é muito fácil, é num piscar de olhos. É nessa hora, é exatamente nessa hora. Quem que foi dirigir o carro? O menininho querendo bolinha, a mãe querendo... Quem que decidiu a situação? o menino querendo a bolinha, fazendo uma birra teatral, né? A gente entrega o nosso lugar para o nosso filho, assim. Mas na hora que a gente perceber, opa, abdiquei do meu cargo, deixa eu voltar para ele, filho, desculpa, eu errei. Você pode chorar, lembra da mãe? Pode chorar, deixa chorar. Tem um ditado que eu não lembro direito, é melhor tá com a cara corada agora. Depois você fica roxo de vergonha. É melhor você ficar vermelho de raiva do que roxo de vergonha. Isso. Obrigada, viu, Cláudia? É melhor você ficar vermelho de raiva do que roxo de vergonha. Porque vai passar vergonha, gente. Antes, amarelo... Ai, gente, é muita cor, né? Antes que a vermelho agora do que amarelo o resto da vida. Às vezes a gente está amarelo, é hoje aqui, ó, nós que estamos aqui. Você está amarelo em alguma situação que você está vivendo? Você está roxo? Você já está pálido, pedindo para sair? Não aguento mais. Antes tarde do que nunca. Se tem uma coisa que vale a pena a gente acordar num sábado e vir pensar sobre isso, é isso. Porque se eu ocupo o meu lugar, eu vou bem aonde eu estiver, não importa se é na família, se é no trabalho, se é com os vizinhos. Eu não saio assim do sério o tempo todo, sabe? Não saio do prumo o tempo todo, porque eu sei que é aqui que eu tenho que ficar. E eu sei o limite. Gente, isso é tão difícil. Tanta gente morre sem nunca ter sequer parar para ouvir ou pensar ou refletir sobre isso. É tão difícil. Quando eu sei o meu lugar e o meu limite, o outro pode despejar o ódio dele em mim. É claro que eu vou ficar muito impactada com isso. Mas eu consigo olhar e falar, não é meu. Isso não me pertence. Deixo. Vai, vai. No trânsito, a gente é um lugar ótimo para a gente prestar atenção. Como é que a gente está com isso? Se a gente sai xingando todo mundo que entra no nosso caminho, ou se a gente fala, opa, esse está apressado hoje, vai, em paz, que dê tudo certo. Sabe, o tempo todo a gente tem situações e oportunidades para se perceber, o tempo todo. E a gente precisa de saber muito bem diferenciar quando eu tenho uma necessidade, quando eu tenho uma vontade e quando uma coisa conflita com a outra. Porque às vezes pode dar certo, né, gente? Pode coincidir a vontade com a necessidade, aí é tudo de bom. Quando você faz a vontade de alguém casando com a necessidade, o olho brilha de alegria, não é por um tempinho, é por muito tempo. Quem aqui lembra de um brinquedo que queria muito no Dia das Crianças, no aniversário ou no Natal, quando era criança? E depois de um ano de espera, você ganhou. Alguém aqui lembra disso? Quando você quer uma coisa e a necessidade entra ali, qual que é a necessidade? É um dia especial para esse filho. Então, eu quero dar uma coisa especial. Marca profundamente. Esses dias eu vi um documentário falando sobre brinquedos construídos. E aí, tinha um senhor dizendo que ele fazia os próprios carrinhos, caminhõezinhos. Ele fazia com o que tivesse, pedaço de madeira, pedaço de sabuco de milho, prego, corda, o que tivesse lá ele fazia. Aí, certo dia, ele ganhou um caminhãozinho de plástico. Ele achou aquilo chatíssimo. Ele falou, nossa, coisa mais sem graça. Trim, todo fraco, não fazendo nem perto do que os meus faziam. E largou, abandonou o carrinho de plástico. Olha quanto de vontade e de desejo que ele teve que investir e esperar para construir o carrinho dele e fazer ele ficar bom. Essas coisas que vão dando sentido para a gente, que vão dando senso de utilidade, de pertencimento, de conquista, de capacidade, de competência, é no pequenininho, nas coisas pequenas. E a nossa infância, gente, ela dura aí, tecnicamente, 12 anos, embora a gente está encurtando ela demais. Não importa se a pessoa vai viver 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. A infância dela é aquela que foi. Por isso que a gente tem que cuidar tão bem cuidado da infância dos nossos filhos, porque é isso que é a fundação da história daquela pessoa. A minha fundação de história está lá na minha infância. Agora eu vou recalculando a rota, né? Como adulta. Uma coisa que ajuda demais nessa caminhada é quando a gente sabe onde que a gente quer chegar e a gente não vai autoritariamente conduzindo os nossos filhos. Autoridade é completamente diferente de um excesso de poder, né? Quando a gente atropela a pessoa que está abaixo de nós, os nossos filhos. E abaixo no sentido hierárquico, ocupando o lugarzinho deles ali de filho. A gente não quer ouvir a vontade deles, a opinião deles, não. É assim porque eu que mando. A gente corre o risco de ir para o outro lado, né? É assim porque eu falei. Na hora que a gente entra nesse funcionamento, a gente começa a construir um funcionamento de injustiça, né? Porque não está cada um ocupando o seu lugar. Eu não permito que o meu filho exista. Eu não permito que meu filho sinta. Eu não permito que o meu filho pense. Isso é uma autoridade que destrói. Uma autoridade que constrói, ela permite que o outro pense, permite que o outro sinta, permite que o outro exista. Não importa qual é a idade do outro, do filho. E aí vale para os educadores, vale para qualquer lugar de autoridade, qualquer. Quando eu não permito que o meu filho pense, sinta e exista, eu roubo a existência dele. Só eu que existo nessa casa, só minha opinião que vale. Eu é que mando. E às vezes é tão mais fácil fazer isso. Dá trabalho respeitar, dá muito trabalho respeitar. Dá muito trabalho você olhar para uma criança e falar assim, qual que é o ponto de vista dele? Respeitar é isso, é você conseguir negociar os pontos de vista. Então, você tem que conhecer o do outro, não importa a idade dele. E tem um momento para fazer isso, olha lá. Ó. São os combinados, de certa maneira. Quando você conversa com seu filho, ô, gente, e essa hora aí, nessa imagem está o pai falando com o filho na cama, né? O Calvin e o Haroldo, eles dão assim, lições de vida de profunda sabedoria. A gente estava falando de sabedoria, de profunda sabedoria. E outras coisas a gente descarta, né? Retém o que é bom. Essa hora de dormir, gente, não sei se vocês já vivenciaram isso, é a hora que vem as perguntas mais avassaladoras de um pai e de uma mãe responder. Anos, né? Até hoje é assim. Se você tiver oportunidade, sabe por quê, gente? A noite, ela traz um momento que é para qualquer pessoa, que é um momento de reflexão, de digestão, de você... Não é à toa que a gente sonha, né? É o momento que a gente vai se restabelecer de tudo que a gente vivenciou. É a hora que a gente vai descartar o que não precisa. E isso é automático. Isso é um processo natural. Então, se você está junto com quem você se importa e ama e respeita e quer escutar um pouquinho, é um encontro precioso. Por isso que eu coloquei essa foto aí, essa cena. E não adianta só a gente falar, a gente precisa de escutar. Muitas vezes a gente vai escutar com a cabeça lá no que eu tenho que fazer amanhã. Filho capta isso. Facinho, a gente capta isso. Você já conversou com quem está prestando atenção em outra coisa dentro da cabeça dela? Aquele olhar para o infinito ausente que eu falei aqui antes. A pessoa está com você, só que não. Ou você está com outro, você está escutando, e às vezes você está até escutando o que ele está te falando, mas já pensando o que você vai contar para ele. De uma história mais legal que eu vivi, que bota a sua no chinelo. Falar de doença, então, é uma facilidade. Nossa, gente. Eu tive um torcicolo hoje. Nossa, mas eu estou com torcicolo tem 3 semanas. Não, falando de torcicolo, você precisa de ver. Fulana de tal foi pular na piscina. Aí o trem vai virando uma tragédia, uma cena de horror. Você fala, não, melhorou meu torcicolo, eu vou ali. Está tudo bem. A gente faz isso, né? A gente presta atenção na gente. O combinado, a palavra já diz, é combi dois. Tem que ter duas pessoas juntas. Tem que ter dois pontos de vista juntos. E o combinado não sai caro. Isso vale para dentro de casa. Quando a gente estabelece qualquer tipo de combinado, a gente precisa estar em mente o contorno do meu filho lá na frente, o meu contorno aqui agora, onde eu quero chegar. Senão, combinado muda com o vento, com a vontade. Ser guiado pela nossa vontade é um risco altíssimo, né? Por isso que a necessidade grita aí para ser escutada. Tendo combinado, trato feito, vamos caminhar junto. Não é assim? Você sabe quais são os combinados da sua casa? Combinado é uma palavra muito usada hoje. Vou falar outro jeito. Você sabe quais são as regras da sua casa? Você sabe, vou falar, usar uma outra palavra que é mais difícil ainda de pensar. Você sabe quais são as leis da sua casa? Quais são os princípios da sua casa? Quais são os valores da sua casa? Dá para a criança decidir isso? Isso é assunto de gente grande. E se a gente não pensa sobre isso, para onde que nós vamos? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E leva mesmo, leva, e na hora que você assusta, você chegou num lugar e você fala, meu pai do céu, aonde que eu errei? A gente costuma errar nas pequeninas coisas, porque quando fica muito grande, a gente assusta, né? Mas no pequenininho, a gente passa batido, a gente está distraído com tanta coisa, né? Quais são os combinados da sua casa? Os combinados da sua casa hoje, as regras, as leis, os valores, os princípios, provavelmente eles estão alinhados com os dos seus pais. Só que no caso, se a gente está falando de filho, tem um pai e tem uma mãe. Então nós estamos falando de 4 avós. Se é difícil entrar em acordo com 2, imagina com 4, mais os 2 pais, 6. São universos que vão se encontrando e que a gente precisa de um acordo para poder traçar essa rota. Isso é um limite que precisa estar muito claro. Gente, nós somos uma combinação em 14 gerações. Eu estou correndo um risco muito grande aqui de falar bobagem, tá? Mas eu vou apostar. Então, igual no Show do Milhão, vou apostar. Em 14 gerações, a gente tem em torno de 4 mil pessoas antes da gente, para chegar aqui em mim. Você já pensou quantos acordos tiveram que existir para um não matar o outro de raiva e parar lá com a existência de 2.000 pessoas depois? Cancelar? Né? Que se um dessas pessoas morre, o resto não nasce. Essa é a lei da vida. A gente precisa estar combinado demais e é muita gente que precisa de estar junto nessa história longa para chegar aqui na gente. Então, a nossa missão é super, ultra, mega, max, grande, de conseguir fazer esse caminho dar certo. E dá certo, gente. Dá certo quando a gente quer. Só voltar aqui. Nesse combinado, a gente fala muito do combinado, da regra e tal, e a gente tem que prever também quando esse combinado, essa regra, ela é quebrada. Quando a regra é quebrada, tem que estar claro para todo mundo o que vai acontecer. Não é assim no futebol? Se o jogador dá um carrinho no outro, ele é expulso, não é? Se for muito intencional, assim, invisível. Ele já sabe que vai sair. Às vezes ele faz, sabendo que vai sair, de tanta indignação, raiva, revolta do placar ou do que o outro jogador fez com ele, que ele faz de propósito e arca com as consequências. E isso tem que estar claro para nós e para os nossos filhos. Qual é a consequência da quebra do combinado? E aí entra a sanção, gente. Ai, essa parte é a mais difícil, eu acho. Não sei qual que é a mais difícil. Normalmente, a gente está aqui, ó, na sanção por expiação. Isso aqui é o que a maior parte da gente aprendeu e foi criado nesse universo. Diferente da sanção por reciprocidade. A sanção por expiação, o castigo, ele não tem uma conexão com a ação. É o famoso, se você não comer, você não vai ter seu celular por uma semana. Se você não parar de chorar, você não vai no aniversário do seu coleguinha sábado. Essa não tem a menor conexão, não é? O menino está... Esses dias, uma professora chegou para mim e falou assim, o que eu faço, Ana? Uma mãe pediu para tirar o recreio do meu aluno porque ele fez alguma coisa lá na casa dele e ela falou que ele ia ficar sem recreio na escola. E aí a professora falou assim, e não era a mãe mandou esse recado por quem foi entregar o filho na sala. E aí a professora disse, e eu falei com ela por que a gente não faz isso, né? As coisas de casa são resolvidas em casa, da escola na escola, né? Que a gente tem esse cuidado de estar ligado à ação, a consequência estar ligada à ação. E agora? Eu ligo para ela, não ligo? Falei, a gente faz o que a gente acredita. Então, vamos continuar. Se ela vier, a gente vai ter a oportunidade de explicar para ela e esclarecer isso. Então, a gente chega nos... Quando a gente vai tirando coisa dos nossos filhos... No final das contas, gente, só se você botar ele na rua, você vai morar debaixo da ponte. Aí você não tem coragem de colocar, perde tudo. É o castelo de carta que desmonta. A gente perde campo de ação. Mas quando a consequência está ligada à ação, a sanção é por reciprocidade, e ele já sabe o que vai acontecer com ele, se ele quebra um combinado, ele está aprendendo a lidar com a consequência direta da ação dele. Isso, gente... É uma construção de autonomia que acontece depois de muitos anos. Muitas vezes, a autonomia ela vai estar concretizada quando a pessoa for adulta. E muitas vezes, ela nunca vai aparecer. A autonomia é a capacidade... Vamos lá, eu estou falando assim, acaba que está ali no slide... A eficiência é a longo prazo, na sanção por reciprocidade. A eficiência de curto prazo é toma a bolinha, menino. Toma essa bolinha e para de chorar. Super eficiente, menino, para de chorar. Principalmente se for a bolinha que ele queria. Né? Mas, e a longo prazo? Nós estamos construindo valores externos, que quem manda é quem está de fora, quando a gente está fazendo sanções por expiação, por punição, recompensa, o castigo, quando não tem nenhuma ligação com a ação da criança, A gente está treinando a obediência, e é uma obediência cega. É uma obediência que eu obedeço porque você mandou, porque você que manda. Mas na hora que você vira as costas, eu faço o que eu quero. Nós estamos treinando com essa repreensão o cálculo de risco, o conformismo e a rebeldia. Você já parou num sinal vermelho, por volta de 11 horas da noite? Deu uma olhadinha. Ah, vou passar esse sinal. Calculei o risco. Né? A nossa lei de trânsito ela é totalmente na sanção por expiação. Totalmente. Eu pago uma multa se eu quebrei um poste porque eu estava embriagado dirigindo meu carro. Em vez de eu pagar o poste lá, ir lá, passar o carão no, na mesma rua que eu bati lá, eu vou comprar o poste, vou pagar esse poste que eu danifiquei e no dia de colocar lá o poste, eu vou lá ajudar. Mesmo que eu não saiba nada de colocação de poste, eu tenho que fazer alguma coisa. Ô, gente, olha a potência disso na hora que eu for beber e dirigir meu carro. Eu vou querer passar por aquela situação? É a mesma coisa com a criança pequenininha. Quando a gente entrega para ela a responsabilidade da consequência do que ela fez de uma maneira clara e direta. Nesse momento, a gente tem que romper com o sentimento. O que, que é isso? Lembra a mãe que falou, pode chorar? Não posso ficar com dó, não posso ficar com... Oh, gente, mas ele está sofrendo tanto. Ou então, fala assim, ah, eu estou com tanta vergonha, meu Deus, estou com dó de mim. Eu tenho que romper com o sentimento, eu tenho que estar muito certa da minha missão ali, da minha função. Filho, agora... Mas eu não te amo mais, você é uma chata, eu te odeio. Sinto muito por você, mas agora você vai fazer isso. Super difícil, né? Quanto mais nessa tranquilidade que eu falei, porque normalmente a gente está fervendo. Mas a gente tem que ter isso como muita clareza. Porque a gente certamente vai resvalar, vai errar em alguma hora, mas a gente consegue retomar, sabe? Quando a gente está na sanção por expiação, a gente corre muito risco de entrar com uma chantagem emocional, que é a ameaça da retirada do amor. Nossa, filho, não estou acreditando que você está fazendo isso comigo. Mamãe está muito triste. E aí, se a gente tem uma veia artística, né? Aí ajuda, porque a gente pode até... encenar melhor essa cena. E aí o filho para de fazer o que ele está fazendo, não é porque, por exemplo, filho, quando você fala isso com a mamãe fica tão triste, quando você me xinga de chata, quando você fala que me odeia, mamãe fica tão triste. O coração da mamãe dói. Aí, já deu um tempinho de acalmar ali a temperatura do filho. Ô, mamãe, desculpa, eu te amo. Agora cuida da mamãe, que eu fiquei muito triste. Eu ensinei o quê? Eu ensinei a ele a me respeitar ou ele ficar com dó da mamãe que está triste? Gente, a gente faz isso com muita facilidade. Quando eu ameaço retirar o meu amor, eu não estou ensinando para o meu filho a respeitar uma lei da física. Toda ação causa uma reação. Então, se eu não trago a reação ligada ali para ele, ele nunca vai conseguir estabelecer essa relação lógica. E muitas vezes nós aqui não conseguimos estabelecer essa relação lógica porque a gente aprendeu a ser sancionado por expiação. Se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Mamãe comprou aquele sorvete que você adora. Está lá te esperando. Ele nunca vai comer aquela comida. Ele vai comer o sorvete que ele está imaginando. Ele não vai comer porque ele está entendendo que aquela comida é o que vai fazer ele ficar forte, crescer, desenvolver. E esse processo é lento. O sorvete é muito mais rápido. Sabe? Não, filho, se você for nessa festa, que dura um dia inteiro, E que você sabe que meu coração fica aqui desesperado, eu nem dormi, eu consigo. Qualquer barulhinho eu estou querendo saber. Se toca o meu telefone, eu já acho que você morreu lá. Não, se você for lá, quando você fizer 18 anos, eu não vou te dar o carro. Pode esquecer seu carro, viu? E você sabe que o carro já está escolhido, é aquele que você quer. É assim que a gente faz. A gente vai trocando do pequenininho, do prato comido pelo sorvete, do que a consciência, a reflexão de um adolescente pelo ambiente, pela situação que ele está se expondo e se ele vai dar conta de estar lá e se preservar. Então, eu vou deixar de ir porque eu vou ganhar um carro. Mas na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou me expor lá, mesmo que eu não dê conta do ambiente, do que eu vou ser convidado a participar. Então, isso são degraus, gente, que a gente tem que estar muito atento nesse caminho. E aí a gente vai construindo a reflexão, a responsabilidade, a integridade. A gente vai construindo essa autonomia, que os valores são meus, são valores e convicções pessoais. Eu não vou roubar, não é porque não tem aqui ninguém, porque essa banca aqui do Mercado Central está vazia de pessoas e está aqui no jeito para eu roubar. Eu não vou roubar, não é por isso, é porque eu sei que aquilo não é meu. E não porque tem uma câmera filmando que vai descobrir que sou eu. A heteronomia, que é o contrário da autonomia, ela é basicamente fundamentada nisso. Uma pessoa heterônoma, e a criança é heterônoma, ela é guiada pelo externo, por quem, pelo ambiente, pelo valor de quem está aqui, me conduzindo. Essa pessoa sai de cena, eu faço o que eu quero. Não é a cara de criança fazer isso? Fazer escondido? É a cara de criança. E está tudo certo, gente. É o processo de desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, emocional, relacional. E é o caminho que a gente vai conduzindo. Se a gente está sempre trabalhando com a sanção por expiação, que é o castigo, essa punição ou a recompensa, eu ensino para o meu filho que até quando ele for adulto, quando ele for deputado federal, e alguém chegar lá e oferecer para ele uns 4 milhões para ele assinar um papel, ninguém está me vendo, eu vou assinar esse papel. Não tem nenhum celular gravando? Ah, eu vou assinar esse papel. Esse dinheiro é de quem? Ah, é do contribuinte. Ah, eles não estão sabendo, eles não estão vendo? Eu vou assinar esse papel. Mas se foi uma pessoa que ela foi ensinada no caminho da reciprocidade, ou seja, tudo que eu faço, eu tenho que arcar com a consequência, eu não vou assinar aquele papel, não é porque não tem ninguém vendo, não é porque eu vou sair ileso. Sou tão esperto, já sou tão bom nessa história que nem Lava Jato me pega. Não é por isso. É porque eu sei que a minha função aqui é uma, esse dinheiro não me pertence. Olha que sonho, gente. Imagina, amanhã a gente acorda no Brasil assim. Nós estamos com essa semente na mão hoje, agora. E não é só com as crianças, não, é com a gente. O que que no seu trabalho, na sua vida, você está sendo guiado pela situação e não pelo que você acredita que é o correto, que é o ético, no sentido de que eu estou cuidando de mim e de todo mundo que está envolvido nessa história. Né? Aí vem os momentos de frustração que a gente tem que lembrar do combinado. Aliás, a gente tem que lembrar de tudo, né, gente? Mas aqui especificamente do combinado e da sanção. O menino está lá fazendo aquele show, morrendo de raiva porque ele não está conseguindo fazer a vontade dele. A gente tem duas opções. A gente entrega o controle da situação para a emoção que a gente está sentindo. Normalmente é raiva ou ira. Ou já cresceu para o ódio. E aí a gente lembra daquela hierarquia? A gente desce e fica do tamanho aqui, ó, cabo de guerra com meu filho. Ah lá, os dois estão abaixadinhos lá. Então, salve-se quem puder ali. Como não existe lugar vazio, o filho, pluft, lá para cima, não é? Então, se eu sou guiada pela minha emoção, pelo que eu estou sentindo, a chance disso aqui complicar é gigante. A chance de eu não ser eficiente na minha missão é muito grande. Então, aqui eu vou ter que ter muita clareza de tudo isso que a gente falou para poder ajudar a criança a se acalmar. E, para isso, quem tem que saber se acalmar? Eu. Né? Se eu não sei me acalmar, como que eu vou ensinar? Eu estou ensinando justamente ele ser controlado pelo que ele está sentindo. Então, na hora que eu aprendi a me acalmar, e para uns essa missão é muito fácil, para outros é muito difícil, mas ela é possível para qualquer um. Filho, agora, gente, olha, presta atenção, essa hora da frustração é uma hora que não vale a gente dar sermão, não vale a gente resolver combinar agora, não vale a gente querer convencer o outro que ele está errado. Pensa em você aí, cego de raiva. Você escuta alguém? Quando você está para matar um, adianta alguém vir e falar alguma coisa com você? Não adianta. E a gente faz muito isso com os nossos filhos, sabe? É a hora que a gente tem que acalmar e ajudá-los a se acalmar. Se a gente fica falando no ouvido deles, é a mesma coisa de pôr lenha na fogueira. Na deles e na nossa. Então, essa hora é a hora de atuar. Porque, provavelmente, o respeito foi jogado por terra. E quando o respeito do filho pelo pai é jogado por terra, esse se torna o nosso maior foco. É o maior foco para tudo. Agora, não importa se você quer bolinha, se você quer o carro, se você quer o sorvete, não é desse jeito que você fala com a mamãe. Não é desse jeito que você fala comigo. E aí, a gente precisa de... Vai depender do que a gente fez de combinado. Normalmente, essa hora, lembra do romper consentimento? Entra aí. O que é romper consentimento? Você já ter combinado com ele que... Isso combinado é na hora da calmaria, tá? Filho, lembra aquele dia, porque isso normalmente acontece com uma certa frequência. Lembra aquele dia que aconteceu isso, eu descrevo a situação para o meu filho. Olha, da próxima vez que isso acontecer, nós vamos combinar... que eu vou, aí eu posso combinar o sinal que eu quiser, eu posso colocar a mão no coração, aqui no peito, no ombro, falar assim, para você saber que você precisa se acalmar, e eu vou escolher não te escutar enquanto você não se acalmar. E eu também preciso me acalmar. Então, isso já está combinado. Aí a casa está caindo, igual aquela cena ali. Eu faço exatamente o que nós combinamos. Eu coloco a mão aqui, eu posso estar morrendo de raiva, gente. Coloco a mão no coração, aqui no peito do meu filho, se foi esse o combinado. Me afasto, vou lá para o meu quarto, para o banheiro, vou beber uma água, vou fazer o que for, preciso de respirar para eu me acalmar, para ele se acalmar, e aí, então, a gente retomar a situação. Mas tem que estar muito claro que quando eu sou desrespeitada, acabou, eu não estou, eu estou offline, indisponível. Sem sinal. E dependendo da criança, ela fica aqui. Ai, né? Ela vem, faz, acontece, vira de costas para ela. E ela chega aqui na sua frente de novo, você vira de novo. Não importa o que você vai fazer para comunicar para ela que ela precisa se reposicionar. E aí, gente, vai vir a consequência que você combinou com ela. Filho, você lembra que a gente tinha combinado que você podia ficar 15 minutos no celular, que você tinha combinado comigo que ia assistir 2 desenhos, você queria assistir 4. Então, agora, você lembra que a gente tinha combinado que quando você falasse que ia ser 2 e a mamãe tivesse concordado, ou vice-versa, eu falar que é 2 e você concordou, ou eu defini que foi assim, dependendo da situação, e você quis ver 4 e foi aquela confusão. Você gritou, você xingou a mamãe, você chorou, você esperneou, você grudou no lustre, o lustre caiu, quebrou. Então, por causa disso, você perdeu o direito de assistir o desenho. Aí você vai medir o justo, tá? Se é no próximo dia, se é por 2 dias, por quanto tempo. E isso você vai adequar a situação. Quando a gente é injusto, a gente semeia injustiça. Quando a gente é justo, e é bom a gente saber disso, quando a gente está sofrendo a injustiça ou a justiça, a gente sente, né? Quando está sendo justo ou injusto. Alguém está sendo justo ou injusto com a gente. Então, o seu filho vai sentir também. Então, fica muito atento. Pode ser que seja uma situação diferente. Ó. O Calvin aí tinha perdido o tigre dele, o bichinho de pelúcia, que é o Haroldo, um amigo inseparável dele. Tinha perdido. Então, ele chegou desesperado e falou, eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi o meu melhor amigo. Ele estava agarrado na perna da mãe, desesperado, provavelmente com medo gigante de nunca mais ver o amigo dele, o ursinho de pelúcia. Esse personagem tem em torno de 6 anos de idade. Se a criança ela está com medo ou ela está triste, é um momento que a gente pode encontrar o coração do nosso filho e validar o que ele está sentindo. Filho, eu estou vendo que você está com muito medo. Eu estou vendo o que nós vamos poder fazer agora. Vamos dar uma respirada. A respiração sempre ajuda, viu, gente? Para todo mundo, para a gente conseguir ter um caminho aí de ação. Então, na raiva, a gente cala de preferência. No medo e na tristeza, numa situação de frustração que tem a ver com medo e tristeza, a gente acolhe na necessidade, tá? Não é naquela vontade de tirar todo o sofrimento do nosso filho. Sofrer é importante. É muito importante. Isso que causa resistência na gente, né? Lidar com essas dificuldades. Então, é uma hora que a gente vai medir aí. A gente vai precisar de equilibrar a nossa razão com a nossa emoção. E quem conduz essa história somos nós adultos. Aí acontece uma coisa tão linda, gente. Quando a gente topa esse caminho, chega um momento que a gente nem precisa de falar nada. O filho já dá uma respirada, afasta, a gente se afasta e depois vem um momento de reparação natural, natural, só que não, porque isso é construído, isso é ensinado. E aí seu filho chega para você e fala assim, desculpa pelo jeito que eu falei com você. Eu estava com muita raiva, eu não tinha o direito de falar daquele jeito, mas eu estava com muita raiva. Alguém já teve essa experiência aqui, gente? É um dos momentos que você tem certeza que por mais que você erre, você está no caminho certo. É um momento que você olha e fala, caramba, está valendo a pena. É difícil demais, dá vontade de correr, de entregar para outro. Mas está valendo a pena. Na hora que você entende que o seu filho está te respeitando porque você está respeitando a ele. Que ele está dando conta de fazer esse equilíbrio da razão e da emoção. Do pensamento, do ponto de vista dele com o seu, com o que você vem construindo com ele. Olha essa cena, gente, bem olhado. Oh, gente, tem que ter muito amor. E não é esse amor coraçãozinho não, tá? É aceitar a sua limitação, seu limite, a sua dificuldade, pedir ajuda. É aceitar que tem um limite que eu tenho que dar conta de colocar. É aceitar que existe uma necessidade, que ela tem que ser maior que a vontade, porque se eu não amar nesse nível de enxergar o meu filho e me enxergar nessa história, enxergar a minha história pessoal e aceitá-la do jeito que ela é, do jeito que eu dei conta de viver, do jeito que eu estou dando conta de construir, se eu não tenho esse nível de amor que aceita a situação, a função, a missão, aceita o outro do jeito que ele é, que aceita a mim mesma do jeito que eu sou, eu vou trocar de lugar com meu filho. É bater e valer. Eu vou estar no colinho do meu filho e eu estou construindo com ele uma estrada que quando ele for adulto, ele vai ter que lidar com esse equívoco de missão que nós não demos conta de fazer. Esse é o maior alerta. Quando a gente se propôs a estar aqui, eu podia falar de muitas estratégias de disciplina, né, de como proceder e tal. Mas com as melhores estratégias de educação, se você não estiver ocupando, bem ocupado o seu lugar, nenhuma vai ter valor, nenhuma. Isso aí é o mais importante. Esse aí é o maior foco que a gente tem que ter. Para a gente conseguir olhar para o nosso filho e falar, vai dar certo. Ele vai longe. Ele vai passar os perrengues dele. Vai ter porta fechando na cara dele, mas ele vai conseguir se refazer e encontrar um caminho de respeito, de amor, de uma palavrinha batida hoje, mas ela é importantíssima. Três letrinhas de paz, sabe? Ele vai ter paz, vai ter uma vida de paz. Não vai ser fácil, não vai ser igual a gente, né? A gente está falando agora há pouco assim, não, ninguém falou para a gente que a gente ia ser feliz. Ser feliz é muito difícil. Saborear os momentos de felicidade é possível. Você ter essa percepção, tipo, uau, que momento que é esse que eu estou vivendo? Saboreia, porque daqui a pouco vai vir um problema para você resolver. Ser feliz é só isso. Você conseguir degustar. Igual quando você vai num restaurante e chega, você pede o prato. Na hora que você pede o prato, você imagina o sabor que você vai comer. E na hora que chega o prato, você é surpreendido por um sabor melhor ainda. Você fala, uau! O que, que é isso? Saboreia, porque amanhã vai ser a comida nossa de cada dia, que você já está acostumado com ela. Né? Saboreia os momentos que você tem com seu filho, os momentos que o seu olho encontra com o dele e você dá uma suspirada, sabe, de obrigada. Obrigada porque você existe, porque eu existo e nós estamos juntos nessa caminhada. Que bom que você está aqui. Você não precisa te falar isso não, tá, gente? Você é lá dentro. Quando a gente está bem posicionado lá dentro, isso passa no olhar, no toque, no jeito de estar junto. E aí a gente vai conseguir viver cada um fazendo bem feita a sua parte, com excelência. E nós vamos ter esse movimento da atenção. A atenção é o amor em ação. Não adianta você falar que você ama se você não está atento a quem você diz que ama. Não adianta. É palavra vazia, vazia, vazia, vazia. E que causa outros problemas quando você diz isso. Se não é verdadeiro, se você não presta atenção nessa pessoa. E se tem uma coisa que filho precisa, é da atenção dos pais na necessidade dele. Não é na vontade dele. Se uma coisa casar com a outra, excelente. Mas se ele entende que o que você está fazendo ali, por mais que deixou ele morrendo de raiva, você fez isso porque ele precisava e talvez ele vai entender isso lá na frente só. Esse menino, essa menina, essa criança se sentiu e vai se sentir profundamente amada. E vai estabelecer relações na vida dela de amor, de cuidado. E aí, gente, eu vou te falar. Que pai e que mãe que não quer isso para o filho? Ver o filho se relacionando no respeito, no amor, lá na frente. No cuidado, no zelo. Então, o convite é para a gente pegar isso tudo, fazer disso um bom trilho e que tenhamos todos uma boa viagem. Vamos junto, que quando a gente está junto, um apoia o outro. O outro, um ajuda o outro. E a gente não precisa de ter medo nem vergonha de errar. A gente pode pedir ajuda, que a melhor coisa que tem é a gente olhar para uma pessoa, um parceiro, um companheiro da vida, não precisa nem de ser da sua família, e falar, eu posso contar. Né? Então, ter essa abertura de coração também para um ajudar o outro. E a gente vê essa boa caminhada, essa boa viagem. Tá? E vamos que vamos. Obrigado. A Ana estava falando, não tem como não lembrar, né? Porque, para quem sabe, eu tenho 4 filhos, né? Hoje já estão bem grandinhos, mas você estava falando e eu fiquei lembrando.